Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje trazemos um projeto novo, podemos assim dizê-lo, por vez que é o primeiro disco de alguém que está muito ligado à imagem e à música já há alguns anos e que seguramente já aqui falámos a propósito de outras entrevistas, provavelmente com a Márcia ou até com o Paulo Furtado ou com a própria Rita Red Shoes dos seus primeiros álbuns, mas vamos ver aqui o ponto de contacto com isto tudo. A verdade é que estamos a falar com um alter ego de Felipe Monteiro, que aqui, enquanto Tomara, tem um novo álbum, Favorite Ghost, que vai estar à venda daqui a uma semana. Portanto, isto é um pré-anúncio e um alerta para um disco que consideramos, antes de mais, de veras interessante. E para aqueles que gostam muito da música e hoje youtubada, pode ir à procura até dos próprios videoclipes, já são dois. Mas claro, como nos habituámos aqui no Caso Fazer Caso Tocam, temos sempre as pessoas que estão ligadas ao projeto. E outro não podia ser senão este Filipe. Olá Filipe, bem-vindo, ainda que via telefone, bem-vindo aqui à zona da Serra da Estrela. Muito obrigado. Olá a todos. Eu dizia que o Tomara, desde logo, é um projeto muito ligado à imagem. Ou não fosse a sua formação de base mais ligada a isso. Quando pensou no projeto Tomara, este seu alter ego, quis logo associá-la a uma boa componente e muito forte de imagem, que, como disse, hoje já está disponível no YouTube. Sim, sim. O segundo vídeo que eu lancei, esse não foi realizado por mim. Foi realizado pela Joana Linda. Acho que é o primeiro vídeo de uma coisa em que eu estou envolvido musicalmente e que não sou eu que realizo. Mas foi mesmo uma opção minha não realizar esse vídeo para deixar que outra pessoa interpretasse visualmente a canção. Mas em relação à sua pergunta, acho que para mim é um bocado sempre foi um bocado indissociável a imagem do som. A minha formação, como disse, tem uma raiz muito na imagem, porque foi design de comunicação na Faculdade de Belas Artes. Mas já antes disso, desde muito novo, comecei a aprender música. Portanto, a música veio ainda antes da imagem, e é talvez a minha paixão mais antiga. E depois, com o início de trabalho, do meu trabalho na área do vídeo, sobretudo, para mim foi quase imediato a tentação de juntar as duas coisas. E, portanto, as duas coisas convivem comigo no meu imaginário desde sempre. E por isso, quando eu comecei a pensar na hipótese de fazer um disco, o disco até originalmente começou por ser um projeto na minha cabeça, que seria um projeto de imagem e som, e seria só instrumental. Portanto, seriam peças sonoras que eu depois iria trabalhar visualmente, e seria uma coisa desse género. Mas depois, com o passar do tempo, este disco teve um período de gestação mais ou menos de 5, 6 anos, portanto foi um processo bastante demorado. E depois, com o passar desse tempo, foram surgindo as canções, com voz, com letra. E aí a coisa assumiu um caráter um bocado diferente, ou seja, passei a ver a coisa mais como um projeto de canções, de instrumentais, mas a parte visual vai estar sempre muito associada ao projeto, em tudo o que eu farei no futuro e mesmo neste próprio disco, nos próximos vídeos que farei e mesmo ao vivo também haverá uma componente visual, de certeza, porque é a minha forma de trabalhar, portanto é aí como sinto bem nesse universo. Nothing but to take us back to the Cedo, teve aquele espírito de criação, passou por bandas de garagem e, se calhar, mais a sério começou com os Atomic Bees, pelo menos é até aí que nós conseguimos procurar a génese do Filipe. Sim, a primeira coisa mais, digamos, mais a sério terá sido do Atomic Bees ainda nos anos 90. Portanto, antes disso fiz música para teatro, durante uns anos fiz parte de um grupo de teatro onde compunha peças originais, tanto para as peças de teatro. Entretanto, com a adolescência surgiram as bandas de garagem, comecei por ter bandas de covers, portanto, nós tocávamos tudo aquilo que gostávamos, desde grunge, na altura foi no grande boom do grunge, e por essa altura cruzei-me com as pessoas com quem depois formei o Atomic Bees, e esse foi o meu primeiro projeto a sério, porque fazíamos música original, portanto compunhamos todos em conjunto. E foi para mim um passo muito importante, porque eu era muito novo, eu tinha 17, 18 anos talvez, na altura, e logo nessa altura comecei a olhar para esta coisa de fazer música de uma forma muito séria, e nós éramos muito sérios a fazer as coisas, e nos concertos que dávamos éramos muito rigorosos, até para a idade que tínhamos, acho que éramos rigorosos demais até, mas esse foi o primeiro passo assim mais certo que eu dei na música. E depois daí tudo o resto se desenrolou naturalmente. A vocalista do Atomic Bees era a Rita Redshoes, na altura não era a Rita Redshoes, não é ainda. E portanto, quando os Atomic acabaram, eu continuei a trabalhar sempre com ela, continuei a ficar com ela em vários projetos que ela teve ainda antes de ser Rita Redshoes. Depois, quando ela resolveu fazer o primeiro disco dela, eu acompanhei nesse disco e no segundo disco também, como músico e também como realizador. Portanto, na altura comecei a fazer os videoclipes dela. E foi mais ou menos nesse período que a minha vida profissional se desdobrou definitivamente nestes dois ramos do vídeo e da música. Porque ao mesmo tempo que eu tocava com a Rita, comecei a trabalhar em vídeo com um monte de bandas na altura que eram referências para mim, como o David Fonseca ou os The Weasel. Uhum. E portanto, desde aí, portanto, desde 2003 ou 2002, que passei quase exclusivamente a trabalhar só com música, quer fosse em imagem, quer fosse em música propriamente dita. Depois, mais tarde, em 2011, quando conheci a Márcia, e portanto, que hoje é a minha mulher, somos casados, houve outro momento de mudança, portanto, que eu passei a tocar quase exclusivamente só com ela e a produzir os discos dela, e foi outro passo importante também. E acho que foi um bocadinho a raiz de esse encontro com o Márcio, terá sido um bocadinho a raiz de tudo isto, de eu fazer o meu próprio disco, porque ela foi das pessoas que mais me empurrou para a frente para eu concretizar este projeto. Deixou-nos aqui já várias pistas, ia-me por aí, precisamente por falar com o Márcio, enfim, era tudo mais fácil, né? Eu, às vezes nem isso, né? Mas as coisas são feitas lá em casa. E a Márcia, aliás, também já fui aqui convidado na Boa Nova, se papel onde está, quer por via de Casulo e não só dos outros trabalhos já que se seguiram. A verdade é que trabalhou com The Weasel, portanto, há pouco falou, com o Paulo Furtado, mas aí a ligação provavelmente veio por via da Rita Red Shoes, não é? Na altura que ele lançou o Fémina, e portanto, nessa altura fizemos bastante coisas juntos. Eu realizei o DVD dele do concerto do Coliseu. E fizemos bastantes coisas juntos nessa altura. E trabalhos com António Zambujo, enfim. O que nós queremos saber, portanto, percebemos aqui que há uma pedra de toque para fazê-los chegar a este Favorite Ghost. E daí porquê o nome de Tomara? Porquê um alter ego? Foi uma escolha complicada e ao mesmo tempo muito simples, porque eu nunca pensei em editar música em nome próprio, portanto, usando o meu próprio nome. Não sei, talvez por uma questão de pudor, porque para mim o meu nome está demasiado associado a mim enquanto pessoa, ou seja, não fazia muito sentido ver o meu nome como o nome do projeto. Então sempre pensei em arranjar uma espécie de alter ego ou um nome para o projeto. A escolha de Tomar acabou por ser da Márcia, tanto foi a Márcia que escolheu, que acabou por mudar a ideia. Mas deu essa ideia por ser para já uma das palavras que eu mais gosto da língua portuguesa. Gosto imenso do som da palavra, gosto da palavra escrita. É uma palavra que dita por várias línguas, soa quase sempre igual, portanto é uma palavra que pode ser lida em muitas línguas. E acima de tudo é uma palavra esperançosa e uma palavra de futuro, que acaba por representar muito daquilo que eu faço na minha música. Eu acho que a minha música tem um lado um bocado escapista, embora eu aborde muitas vezes temas que não são leves, que não, pelo menos para mim não são, mas acho que eu os abordo sempre do ponto de vista de quem está a ver o caminho para a frente, e não propriamente a escarafunchar numa dor que me pode estar a consumir. Ou seja, acho que os olhos estão sempre postos no futuro. E daí eu achar que a palavra se adequava perfeitamente àquilo que eu sou enquanto músico e àquilo que eu idealizo. Espírito positivo. Wake up, girl. There's nothing here to control. We are done with making the most difficult turn. We have to feel our own. We have to make sparks out of dust. We're raining on white moons, turning cold. To take my hand, 'cause running won't work. Lights go out when most needed. We're falling from the skies and we're half breathing. Dark, and we hope that it won't take us back. que é um primeiro disco, não é? E do nome, podia ter aproveitado de facto o nome Filipe Monteiro já ser conhecido, mas quem quer vai descobrir de facto essas ligações. Criou uma expectativa para aquilo que vai ser a recepção deste Favorite Ghost? Expectativa eu não diria, quer dizer, eu acho que é impossível não criar nenhum tipo de expectativa, porque acho que quando estamos a fazer alguma coisa, inevitavelmente pensamos muitas vezes de que forma é que isso vai ser visto, se isto vai ser visto mesmo da mesma forma que nós estamos a conceber, se vai ser entendido da mesma forma. Mas uma das coisas que eu acabei por aprender ao longo do processo, e como eu disse, foi um processo muito longo, foram 5 anos a amadurecer, portanto tenho poucas dúvidas daquilo que fiz, porque foram coisas muito ponderadas. Eu neste momento sim, sinto-me muito feliz por aquilo que está feito, por aquilo que está gravado, porque corresponde exatamente àquilo que eu queria fazer. E estranhamente eu não esperava estar tão sereno agora no momento em que estou a apresentar as coisas, e acho que essa serenidade se deve ao facto de eu estar muito confiante daquilo que fiz, e portanto sinto-me ainda um bocado imune a ter medo de que as pessoas não gostem ou que não, porque obviamente isto não é uma coisa feita para agradar a toda a gente. E é uma coisa que eu também, com os anos que já tenho de palco e de disco, é uma coisa que eu fui aprendendo com os anos, a escolher o sítio que me compete estar na música. E o meu sítio na música será tentar fazer a música que eu acredito e a música que eu gosto de fazer e esperar o retorno que acontecer. Ou seja, a expectativa existe sempre, mas é uma expectativa muito... muito serena para mim. The day that you came, I won. You'll never know, you'll never know how much you came and it changed my heart. I'll never know, I'll never know how come. Go, go, follow your heart. Where it goes, know that I love you more I could possibly dare. Go, go, be friends with your face. música, estarei aqui na Boa Nova, como é o caso do Filipe, passa por um conjunto de três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Sim, sim. Vamos aí, então. Imagine que veio fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Uhum. Convidam-me, portanto, com este novo álbum, e dizem assim: olha, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais para esse sarau. Pois bem, quem é que o Filipe iria convidar? Nacionais ou internacionais? Já nacionais, pois já lá vamos mais à frente. Se tivesse que levar dois, assim, sem pensar se calhar, levaria a Márcia e a Samuel Uria. Muito bem, o Samuel Uria ia buscar ali bem lado, ali ao lado da Tondela, e a Márcia vinha de casa, portanto... Exatamente, tudo... eu tenho família em Paranhos da Beira. Ah, tem família em Paranhos? Ah, estou convido. Sim, a minha mãe é de Paranhos da Beira. Muito bem, olha, então estamos já... Aí está algo que eu ainda não sabia, portanto... Há sempre... O país é pequeno, não é? Há sempre afinidades, mano. Imagino que vem um autor internacional, uma banda internacional, e que chegando a Portugal diz: ah, mas eu não preciso ter no meu concerto a apresentação do Filipe Monteiro. Pois bem, de que banda gostaria que viesse um convite desse tipo? Sem pensar muito, que acho que é a intenção das coisas, não pensar, seria, né, provavelmente o Saffin Stevens. Provavelmente um dos artistas com quem eu mais gostaria... Mas seria o Saffin Stevens. I forgive you, mother. I can hear you. And I long to be near you. But every road leads to an end. Yes, every road leads to an end. Your apparition passes through me in the willows. And five red hens. You'll never see us again. See us again. Thank you. dizer-nos que é o mais difícil, mas por acaso tive até a curiosidade de ver o que é que a sua esposa tinha escolhido quando lhe fizemos esta pergunta. Mas vamos ver a sua resposta. Imagine que vai haver um disco de tributo a um autor ou uma banda nacional e que pedem a si que faça uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema aqui o faria? Talvez seja mais complicada porque já tenho vários, eu teria vários artistas que mais gostaria de homenagear. Provavelmente seria o António Variações, seria um deles. Uhum. O Carlos Paredes, outro. E se for pensar em cantautores, provavelmente Sérgio Godinho, terá sido provavelmente o cantor que mais ouvi. Eu não quis dizer qual era a resposta da Márcia, mas era precisamente foi Sérgio Godinho. Portanto, não fomos tendenciosos aqui eles aluantes. Efetivamente foi a resposta da sua esposa. Mas é verdade, mas o Sérgio foi mesmo o artista português que eu mais ouvi durante toda a minha infância e adolescência. Uhum. E até ainda hoje ouço. É provavelmente a pessoa que eu mais ouço. Eu comecei por ler primeiras letras de Sérgio Godinho só para ter conhecido algumas das músicas. Porque ele tinha um livro editado já há muitos anos, que era as canções de Sérgio Godinho, que era as letras de uma série de canções, que eu devorei quando era miúdo, e a maior parte das letras eu nem sequer sabia a que canções é que correspondiam. Uhum. E eu lia aquilo como poemas, e só uns anos mais tarde conheci muitas das músicas que eu já conhecia a letra de cor, por ler o livro, porque eu acho que com o Sérgio eu percebi, desde muito novo, que para mim era fundamental. Era fundamental a escrita nas canções. Uma canção sem escrita ou com uma escrita que não diga nada dificilmente me toca, e por isso esse gosto pela escrita devo sobretudo ao Sérgio Godinho. E que tema então é que escolheria para o tal disco de tributo? Sim, agora seria tantas canções, mas seria talvez o Espalha a Notícia. Talvez Espalha a Notícia, tá. Espalhem a notícia do mistério da delícia desse ventre. Espalhem a notícia do que é quente e se parece com o que é firme e com o que é vago. Esse ventre que eu afago, que eu bebia de um só trago, se pudesse. Divulguem o encanto do ventre de que canto, que eu já toco. A pele onde há tardinha desemboco tão cansado. Esse ventre vagabundo que foi rente e foi fecundo, que eu bebi até ao fundo saciado. Eu fui ao fim do mundo, eu vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar, vou ao fundo do mar no corpo de uma mulher. Ao fundo do mar, no corpo de uma mulher bonita. A terra tremeu ontem, não mais do que anteontem, pressenti-o. O ventre de que falo, como um rio, transbordou. E o tremor que anunciava era fogo e era lava, era a terra que abalava no que sou. Depois, dentre os escombros, ergueram-se dois ombros num murmúrio. E o sol, como é costume, foi a úria da bonança, sós e salvos, felizmente. E como o riso vem ao ventre, assim veio de repente uma criança. Eu fui ao fim do mundo, vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher bonita. Falei-vos desse ventre, quem quiser que acrescente da sua palavra, que é bom entendedor, meia palavra, basta só adivinhar o que há mais, os segredos dos locais, que no fundo são iguais, em todos nós. Eu fui ao fim do mundo, eu vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Eu vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher. Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher bonita. Este disco, quando eu estava a criar, este teve até bastante tempo, como disse, para o pensar, pensou na componente do ao vivo, ou seja, como é que ele pode ser apresentado ao vivo? Sim, fui pensando. Eu acho que na altura que o fiz, ou seja, na altura que eu fui fazendo, tentei não me preocupar muito com isso, para não me condicionar na forma de fazer as coisas. Não queria estar mais, mas ao mesmo tempo, lá está, como já são muitos anos a fazer discos e eu vou levá-los para a estrada, é inevitável eu estar sempre a prever, quando estou a fazer uma coisa, depois como é que eu posso reproduzir, porque também não me interessava fazer um disco que fosse irreproduzível ao vivo. E este disco não o é. Mas é um disco para ser apresentado exatamente como ele é. Necessita de uma série de coisas que são complicadas de fazer. Exato. Um quarteto de cordas, um trio de metais. Exato. E depois, na realidade, eu sei que será difícil de o fazer dessa forma. Espero fazê-lo, nem que seja esporadicamente, conseguir fazer concertos nesse formato, tanto com uma banda alargada. Mas neste momento já tenho a banda escolhida, a banda que me vai acompanhar. E estamos neste momento a começar a ensaiar as coisas com calma, pôr as coisas de pé, para estarmos confortáveis quando for a altura de apresentar o disco ao vivo e ser um passo natural para todos. E era por aí que íamos. Nós percebemos que, pela construção do disco, que de facto é preciso de um conjunto de músicos alargado. E isso, infelizmente, no nosso país, torna incompatível, não é? Porque os cachês cada vez são mais mitigados. Sim, é possível, não é? Sim. A logística, toda a logística envolvida, o número de músicos, o cachê, portanto, enfim, para um projeto debutante, isso seria completamente impensável. Isso não vai acontecer. Isso acontecerá, provavelmente, em situações de investimento meu, portanto. Exato. Em que eu decido, ok, aqui quero fazer uma coisa especial e com toda a gente, isso provavelmente será um investimento meu e não propriamente uma coisa que acontecerá porque há condições para isso, porque é muito difícil hoje em dia fazer uma tour nesse contexto, com tanta gente em palco, não é fácil. Thank you. aquilo que nos foi deixando aqui as pistas, da maneira como o tempo demorou, a maneira como o faz, a maneira como pensa as coisas, lemos, referido ao Filipe Monteiro, aqui uma analogia a um relojoeiro. Eu ia perguntar se de facto é o termo certo para identificar a maneira como o facto Filipe pensa e compõe as coisas. Não sei, foi o Ricardo Mariano que escreveu no press release, sim. Eu fico contente com a descrição, porque acho que de alguma maneira identifico-me com isso e não tinha noção disso. Ou seja, quando ele escreveu essa frase, eu até me ri, porque quase que vi uma caricatura de mim próprio, tão minucioso. Mas eu sou de facto um bocado minucioso e até um bocado obsessivo a trabalhar, tanto em vídeo como em música. É um dos meus, das minhas qualidades, barra defeito, porque às vezes ajuda, às vezes complica. O facto de ser excessivamente perfeccionista e exigente comigo próprio e depois também às vezes com os outros. Mas é uma descrição que eu acho que é uma carapuça que me serve. Porque eu gosto de perder tempo, às vezes. Eu agora ia dizer uma coisa, mas depois ao mesmo tempo não é verdade, se calhar não é verdade. Eu também sou gêmeos, portanto eu acho que tenho dois seres diferentes, porque há um que é muito espontâneo. E que não pensa muito e que é muito impulsivo, e depois tem se calhar o relojoeiro que vai depois atrás e agarra nas coisas e põe-as no sítio e tenta tirar algum sentido daquilo. Por isso eu acho que navega um bocadinho entre estes dois polos, entre às vezes um ato mais explosivo de carregar as coisas. De repente fez-me lembrar, olha, e aqui também vamos buscar o Sérgio Godinho, fez-me lembrar a Alice no País das Maravilhas, não é? The day that you came, I won. You'll never know, you'll never know how much you came and it changed my heart. I'll never know, I'll never know how come. Go, go, follow your heart where it goes. Know that I love you more I could possibly dare. Go, go, be friends with your favorite ghost. falar com o Celito Monteiro a propósito do seu álbum de estreia Enquanto Tomara. Este é o Favorite Ghost. Já falámos do componente do ao vivo, mas agora, ainda antes retrocedendo até ao tempo do Atomic Bees, porque na prática depois veio acompanhar a face mais visível até aqui dos Atomic Bees, que foi a Rita com o Golden Era e o Lights and Darks. Durante esse tempo não teve, até acompanhando esse processo, não teve o ensejo também de aumento, apresentar já nessa altura algo a solo e não passados 10 anos na prática, que é o que aconteceu? Sim, não sei, porque eu vou viajar bastante agora, porque é uma coisa que eu próprio não sei muito bem ainda explicar, mas tem a ver com o processo de crescimento meu. Porque eu acho que o desejo de fazer qualquer coisa a solo, eu acho que sempre existiu desde que os Atomic acabaram, provavelmente. Mas durante esse período todo, portanto, até 2011, se calhar isso para mim era uma coisa que tanto me causava desejo como medo ao mesmo tempo, porque eu achava que não seria capaz ou que não era esse o meu propósito, que não era para isso que eu tinha sido feito. Portanto, eu tinha sido feito para estar a tocar ao lado de alguém e não propriamente para estar no centro do palco. E a verdade é que a partir de 2011, com o meu encontro com a Márcia e com o nosso casamento, com os filhos que vieram, isso alterou muito a minha forma de estar, até comigo próprio. E acho que só aí, portanto, só com o casamento e com a paternidade, é que eu acho que percebi que era a mesma coisa que eu tinha que fazer e que podia fazer e tinha o direito de fazer e tinha... que tinha substância para o fazer. Por isso agora, quando olho para trás, sei que é uma coisa, que é um desejo que sempre andou lá, mas só agora, só agora é que eu percebi que tinha mesmo que o fazer, porque se não o fizesse, quem se ia perder era eu. Há inclusive uma canção no disco que fala sobre isso mesmo, que é agora o novo single. Muito bem. O novo single é um recado para mim, para mim próprio. Mas isso é, acho que é a explicação mais óbvia para o facto de eu estar a fazer um disco, o primeiro disco que eu falo há 78 anos. Pode parecer tarde, mas para mim é a altura certa, é a altura que foi. Not enough, is it time, is it Pois bem, Filipe, foi um prazer falar consigo. Esperar teve para aqui com a Boa Nova para apresentarmos este álbum, este Virgin Ghost, que passará na mão de rodar e que avisamos aqui as pessoas. Estará à venda a partir da próxima semana, a partir do dia 22. Portanto, é interessante que. E agora, aqui para a zona da Beira Serra, há pontos de contacto. Portanto, temos que puxar a alma serrana para dizer que, enfim, temos de bem apoiar alguém cá, não é? Pois bem, Filipe, espero poder ir um dia a essa zona tocar. Eu vou muitas vezes, os meus pais dividem-se entre Almeida e Paranhos. Uhum. Portanto, toda a minha ascendência familiar está toda aí nas beiras. Muito bem. Por isso, é uma zona do país que me diz muito. Muito bem, e teremos muito gosto em recebê-lo aqui na Rádio Boa Nova, assim que possa passar por cá. Um abraço, okay. Foi um prazer falar consigo. Obrigado. Adeus, um abraço, muito obrigado.